só mais um de vocês de testemunha. É nós por nós. Tentei chegar, não consegui pensar na solução pra cá. Olhar o pivete de 7 com crack pra fumar. É quente mesmo, não é ficção. Que disse os rap, olha pra nós, irmão. Quantos não? Pois já vou com o back e se iludiu. No fuzil sonhando com fama de herói. É quente, tio. Eu também, sem saber o quanto dói lá dentro. Sem noção dos venenos, entre as grades, percebendo que a conta não é dinheiro, na saudade. Liberdade não é só pulso, sem algema. Eu sei igual justiça. Nunca teve, não, nada a ver com lei. Nós tamo além, tio. Não sei, olha pra cá, que cê acha? Quanto show hoje não tem, que nós arrastou a quebrada. Se é o mundo, minha rua é só um resumo de tudo. Criar o luxo e nós também se mata pelo bagulho. Lota celos, corredor, na maca do hospital. Eu que abraçou com os pai pregou. Resistência social, eu sei como eu sofri. Eu já passei por isso, olhar na vitrine os artigos e não poder me imaginar de tudo. Daí nasce o estilo. O despertado, o instinto já era. Nem deu um oi no menino, descobre a guerra. Como sonha com as glórias, se só tem o que me resta. Só metralhadora, droga, polícia é o que nos cerca. Maldade, só quem faz parte é nós vive assim. Trairagem não, irmão, não era pra ser assim. Egocentrismo, o homem é o mesmo bruto. Agressivo, racional, competitivo. Autodestrutivo, fudido, concluído. Que evolução é mentira, tudo era regressão. Desde os primórdios da vida, agora chove. Por aqui alguém me diz que o homem é causa enquanto morre. Nascer com outros e a casa toda embaixo d'água. Pedofilia, racismo, preconceito. Não vejo alternativa, o fim do sofrimento não. Nós é favela e tio, e o ódio aqui tá. Entre o solar dos canhões, se o clamor diz que chora. No silêncio das rosas, nós é favela e tio, e o ódio aqui tá. Entre o soar dos canhões e o clamor dos que chora. Olhei pro mar sem conseguir chegar, beleza, em nenhuma parte. Os tecos tá tracado pro alto, bem próximo à paisagem. Quantas vezes, em meio aos venenos, fico tentando entender por que Deus nos fez desse jeito. Sua semelhança faz de um semelhante oposto e mesmo inofensivo. Quer sangrando após o estrondo, com o corpo partido em cinco. Não existe sofrimento divino, não. Sei lá, João. Só quando há lucro, a má é parte do intuito humano. Em teoria, né? Lógico, analisa, mano. Conheço o jogo, a linguagem psicossomática que aparenta em erro certo. Me escraviza e me mata da mente. Seu comportamento faz análise pra te fazer consumidor. Sublimou mensagem, sabem? A impressão que traz um marketing bem elaborado pra mãe e filha. Vem Mac lanche, presente de aniversário. E é nós que morre por medicamento. Intoxicado no alimento, industrializado com infarto. Miocárdio necrosado, neoplasia, insuficiência. É triste nosso jeito de aprender ciências. Mas quanto custa a Copa do Mundo pro gringo? Vim gritar gol, Gambé me humilha. Em cada esquina quer saber onde é que eu vou. Não, Gambé, cuzão, que porra de trocas é louco. Porque todo favelado tem que ter B.O. no bolso. É louco, que metodologia suicida faz monstro. Sem dar refeição de meio dia pra na maca do hospital. Inconsciente, imobilizado, vê que descaso em favelado. Botei assalto, onde nada dá mais lucro que lágrima e sangue. Onde o médico por débito fralda fila de transplante. Discriminação, racismo, o homem ainda é o mesmo. Não vejo alternativa, o fim do sofrimento, irmão. Nós é favela e tio, e o ódio aqui tá. E é desse jeito o voa dos canhões e o clamor de quem chora. Chora, chora, no silêncio das rosas. Então, nós é favela e tio, e o ódio aqui tá. E o voa dos canhões e o clamor de quem chora. Chora, no silêncio das rosas.